Salvador, muito bom dia, aqui é o carro 530, passando 220 para 1.0, informação do voo. É o carro 6570, identificação, e para via Mari para o nível de voo 050. Via Mari para 50, né? Direito 19. Direito 19, boa noite, minha senhora. Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, portão 612, noite. Do Duna, desde 2003, reporte na final 1093. Duna 2019, reporte na final 1093. dia Salvador, azul 4040, informação Golf. Azul 4040, autorizado para Confins, conforme rota do plano de voo, nível 360. Saída Arbor, transição alerta. Controle 120.8, torre 18.95, transponder 5035. 3, completa aproximação, chame torre 18.95. 2.9, Mônica. Transporte 5035, controle do Salvador, base 1. Correto, chamo pronto para acionamento. Chamando, estou bem. SVV, voo 093. Cargo 6570, desce a 2000 pés, ajuste no 019, autorizado, afinal o ILS pista no 0. 2019, 2000, ILS no 0, informe estabilizado, 0093, sala 48, direito no 209. Direito 209, 093. Alô, sala Salvador, bom dia, bom 093, programa sua escuta. Voo 093, Vivitaxi, portão 08, parte 1. Sim, Vivitaxi 08, 093. Localizador visual, APSA 6570. 6570, complete a aproximação final, chame torre, 118 decimal 95. Chama torre, 295, obrigado, bom dia. Salvador, muito bom dia, pista cargo 6570, no localizador visual Bonazela. Pista cargo 6570, bom dia. Livre pouso na pista no 0, vento 160 graus, com 79. Livre pouso no 0, permanece no 099, o ajuste? Sim, no 099. Ok, graça, livre pouso no 0, pista cargo 6570. Confirme a rota, Serra Tango Delta, Papa Romeu, Serra Tango Delta. Papa Romeu, Serra Tango Delta, confirme a rota. Papa Romeu, Serra Tango Delta, autorizado para Recife, conforme a rota do plano de voo. Nível 190. Decolada. Pistão na zero, curva esquerda, saída conde, controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 5, transponda 5043. Paguei 1-0. Firmo, pistão no 7, permanece saída conde. Acionamento e táxi, chamamento torre em 118.95. POV já tem? 04, gente. Cargo 6570, solo foi 53, libere direita, solo 12, 1.9. Vamos ligar na última, direita, solo 219, o APSA 6570. Bom dia, obrigado. Salvador, muito bom dia, 6570, na sua escuta. 19, Paulo. Perdão. Salvador, bom dia, 6570, na sua escuta. Absa 6570, livre táxi para o 43, via Alfa Kilo, posição 07, mas está informado que está ocupada. Observe o sinalizador ingressar. Via Alfa Kilo, está autorizado, vamos observar o sinalizador na sua escuta, o 6570. Adiante. Eu não sei se o senhor está em contato com a época, mas pode ser que ela. Vou tentar informar. Autorizado, já está aqui. Agora. Chegou aí? Chegou. 9811, na sua identificação, desde a via Mari para o 050. Bom dia, autorizado Aracaju, conforme rota do plano, nível 190, saída Conde. Controle 120.8, torre 18.95, transponda 5070. Correto, pronto para acionar. O 4201, autorizado para Campinas, conforme rota do plano de voo, nível de voo 340. Após a colagem da pista 10, curva direita, saída da Euleda, Mótiva. Controle 120.8, torre 18.95, transponda 5065. Pronto para acionar. 4040 para o táxi, 113 a bordo, 3 horas alternando o galeão. Livre táxi via Índia e Alfa, transferência para Torre Bom Voo, azul 4040. Direita Índia e Alfa, 285, bom dia, bom trabalho. Bom dia, Torre Azul 4040, pronto, pista 10. Azul 4040, bom dia, utilizado a linha do colapso pistão 0, vento 170 graus, 159. Livre decolagem pistão 0, Azul 4040. Controle 120.8, torre 18.95, transponda 5062. Autorizado, Galeão, nível 360, escola de São Zero, curva direita, Dael, Leda e Rússia. Campo novembro 857. 08, 062 é o transporte, 36.53. Correto, chama pronto para acionar. Amaral, 36.53. Delta Romeu Sierra, Delta, prossiga. Livre acionamento, chama táxi, Sierra, Delta. Autorizado para o Galeão, conforme rota do plano de voo, nível 360, decola da pista 1-0, curva direita, saída da Euleda, Irume, controle 120.8, torre 18.95, transponda 5074. Decola, curva direita da Euleda Irume, 074, transponder 108, controle, vou chegar em 62, está no box 05. Protejamento correto, chamo pronto para acionar. Lateral 9972. Prossigo, 9972. Para 3.010.019, direto do Uno. 3.010, direto do Uno, 9972. Correio 9811, start, recebendo o localizador. 11, 500, Duna, completa LS, 1895-2. Good morning, Europa 083, stand 11, Airbus 330, and then we're ready to copy and option trust. Europa 083, ATC clearance. Okay, we're clear to option trust. Very fast. Aí, por favor, extremo, 1099. Alpha Echo Alpha 082 Red Scout. Ano 989. Pouso vento 160 graus, com medo de nós. Ele pouso, 989. Para Alfa 083, clear Salvador to Serra Charles Eco Lima, flight level 400. Take off 10, right turn, dial departure Motiva transition via Upper Zulu 10 until Pubase after flight plan route. Call 5054, Salvador departure 0.8. Mike Oscar Tango Victor Alpha transition via Upper Zulu 10 until Pubase after flight plan route. Okay, Upper Zulu 10 after Pubase and flight plan route, Europa 083. Europa 083, report for Star Apple to Chile. Yes, we can copy the previous ticket, you repeat again, Europa 083. Estabilizado. Liberete, leva um estabilizado em 102.992. Cortex. Ok, we're protecting the day for pushing the start of grade 3. Brasília. Boa noite, 65, Golf, informação em curso, aguarde copy. Guarda. Salve, Salvador, cordial, bom dia, Golf 093, com informação Golf, autorização, Corrim. Dona 093, número 2, cópia, aguarde. Aguardando, na pescoça. Bom dia, 3217. Direto pelo, 10-4 no meu pé e 19. Bravo Romeu, via peso 197, nível de voo 360, decola da pista na 0, curva direita, sai da Angola, transição Elefa, transponder 5-1-1-4, controle Salvador opera em 120.8. Autorizado Brasília 360, Pesulo 17, saída Arbor, transição Elefa, transponder 5114, controle 1208. Boa noite, 65, 5114, transponder, contentamento correto, também pronto na posição 06. Semana. Voo no 093, pronto, cota? Pronto, cota, você. Voo 093, autorizado Salvador para o aeroporto Sierra Bravo, Charlie Foxtrot, via Pesulu 21, nível de voo 360. Decola da pistola 0, curva direita, sai da boa, transição Elefa. Transponder 5113, controle Salvador opera 120.80. suficiente, autorizado 360 para consim, pela Aberzulu 21, decola da 10 com curva direita, saída Arbor, transição Elefa, o transponder ficou 1-1-3, controle de saída 120-8, o gol 1-0-9-3, está na posição 8. 1-0-9-3, cotejamento correto, posição 08, chave pronto. Semana. Salvador, bom dia, 98, 9, livrou o gol. 4201, chegou para a posição 03? Afirmo. Autorizado, chame táxi, azul 4201. Autorizado, chame táxi, azul 4201. Tráfego do Salvador, muito bom dia, é o azul 2783, 432 Lima, ciente da informação Golf, autorização para a vitória da conquista. Bom dia, solo 9819, livrou. Eu 9819, autorizado, táxi Alfa, quilo, passe 3. Remota prevista 06. Alfa Kilo Pat 3 prevista 06. 989. Azul 273, copia? Só siga, por favor. Autorizado Salvador para o Serra Bravo, Quebec, Vito. Nível 200. Decola pistona 0, curva direita. Saída Arbor. Arbor Elefa, Elefa ou Piló após DCT conquista. Transponda 5106, controle Salvador, Pérez 20, decima 8. Autorizou 200 para a conquista. Decolando a 10 com curva direita no tecido Arbor, após Elefa, Flor e DCT para a conquista. 5106 é o código transponder, 1208 é o controle de saída. A rota é Arbor, a saída é Arbor, transição Elefa, Elefa é o Piló após DCT conquista. Arbor, Elefa, Opló, conquista. Cotejamento correto na posição 2 Lima do Pat 3, chame pronto. Camará quando pronto do Pat 3 para posicionamento 2783. Olá, Salvador, bom dia, Xandar 6225, informação Golf, posição 07, autorização Brasília. Xandar 6225, bom dia, Golf, hotel, informação em curto momento, realizado agora ao 0920, pronto, cobre. Pronto, cobre. Autorizado Salvador para o aeroporto Serra Bravo, Bravo Romeu, via Pedro 17, nível de voo 380. Decola da pistola 0, curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Transponde 5116, controle Salvador opera em 120, decima 8. Autorizado, nível 380 para Salvador, rota correção Brasília, rota conforme plano de voo, Brasilu 17. Decola no 0, primeira coroa direita, Arbor, transição Elefa, transponder 5116, controle 120, decima 8, Xandar 6225. Xandar 6225, 380, nível autorizado, chame pronto na posição 07. 380, conforme cotejado, chamada pronta, Xandar 6225. Do solo, General 972, livrou a sua escuta. General 9972, já escuta? Positivo. General 9972, autorizado quilo, parte 3, remota prevista 4, Romeu. 4 Romeu no pátio, o descargo na 972. Repete o falamento, tá? 3153, opção 2. Não, 3152, número 2, no setor aguarde. Papa Romeu, quilo Serra Lima, 160 autorizado para Serra, November Juliette, quilo, conforme a rota do plano voo, decola da pistola 7, curva direita, saída Arbor, após DCT, transponda 5103, controle Salvador, velho no 20, decimal 80. Romeu Quilo Serra Lima, só confirme o POB? 04 no POB, começou o retraso, caminhamento, táxi, decolagem, 118, decimal 95, ajuste de altímetro no momento na 09. Para o táxi, eu sou o táxi 201, 113 agora, 4 horas e 45, eu na Galeão. 103, 445 Galeão. 103, 445 Galeão. Autorizar táxi para a Porto Serra via Índia, condulato 118, decimal 95, ajuste de altímetro na 019. 019, táxi via Índia, condulato 118, na ground, Europa 033, race taxi. Europa 033, approve taxi, sentry holding point, environment April, India holding point, contact tower, 118, decimal 95, QNH 019. 1895 and 81019R, and I will raise the taxi, clear the taxi runway 810 of the point. Então, 3153, após a passagem do Airbus da Europa, autorizado puxa na posição 02, chame táxi. Após a passagem do Airbus da Europa, autorizado puxa na posição 2, toma anual táxi 3153. Tá, Airbus da Europa, autorizado puxa na posição 02, toma anual táxi 3153. Salvador, bom dia. É o Gol 1963 com a Golf. Gol 1963 com a Golf. Afirmo. Aguarde, prepare o Neo Líder 1. Aguarde. Espera, dona Zé. 201, autorizado a minha decolar pista 10. O vento 170 graus, 079. Autorizado a minha decolar pista 10, vento a 70. Na 963, Procópio. Afirmo. Autorizado Salvador pelo aeroporto Serra Bravo, Golfo Lima. Via P November 857, conforme a rota do plano de voo. Livro decola da pistola 0, curva direita, saída da Euleda Irumi. 51110 no transponde, controle 1208, nível autorizado 360. Autorizado Galeão, P9857, nível 360, decola na 10, essa ideia da El, pode dar El com a Leda, que Leda foi Iruno. 5190, transponde, controle 208, 965. 0360, P9857, também para uma posição 04. Oxalá, minha 25, posto 10, posto 5. Para 621 para cuja posição 05. Afirma, tá pronto. Autorizado, seu metáxi, Sena 621. Responda lá, na 225. Solo azul 2710 para pushback, acionamento, pátio 3. É confirmando, Sena 6211 na posição 5, para iniciar, reporta lá pronto. O Sena 621 também é autorizado. O Sena 6225 também pronto para push na 07. Tá negativo, eu chamei o calcão errado aqui, é 6211, no 5 inicial. Solo azul 2710 para pushback, acionamento, parte 3. Azul 2710, contém equipe de solo, chame táxi na 3 Romeu do parte 3. Semana. Fica aí 2 no 7. Seria 35 no 7? É, perdão, é que esse número 7 está fazendo confusão hoje. Após pelo Duna, 2000 pés, 1019, chama localizador. Imagina, após pelo Duna, 2000 pés, chama localizador, chama 3597. 120, desmonte. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, azul 4201, decolado na sua escuta. Bom dia para 201, direto Leda para o 340. Leda 340, 4201. Salo Salvador, gol 1093, posição 8 para o pushback acionamento. 1093, autorizado na posição 08, para o táxi. Autorizado, vai chamar para o táxi. Aguarde, And Robert 283, holding point and ready to go. Okay, start engine number 1. 310, 160 degrees, 0 check ground. Quatro a bordo, ajuste 10 no 9, chama ingresso no 7, quilo sem ali. Paulo Salvador, azul 2783, pátio 3, 2 Lima, para puxa estacionamento. Azul 2783. Aguarde. Terra Lima autorizado, ingresso, chama a linha de pronto. Dois dois 50 Galeão. Tá, tá livre de se conectar, partidas normais, sinais à esquerda, obrigado, até a próxima. Azul 2710, reporte ingresso no pátio principal. Quando era para ingresso no pátio principal, 1 2 7 0 estamos com 1 2 a bordo, 3 horas de autonomia, até na Guarulhos. Confirme PAB? 1 2 2 5 1 2 5 1 2 2 5 1 2 8, Oxalé 6211, segue o Airbus da TAM, até o ponto de espera, quando lá torre 118, decimal 95, 800 na 099. Obrigado, lá. Boa tarde, senhor. Obrigado, até uma boa semana. Só 3153, contestão 159, 3 horas Campinas. Afirmo. Autorizar a PAX até a ponto de espera, via Índia, quando lá torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro 1099. Ok, Índia 295, bombeiro 19, 3 horas e 50, viu? É isso, obrigado, 3 horas e 50, então 3153. Ô, mano, escuta. Tá livre aí, mano, pode desconectar, né? Partida do máximo, né? Da esquerda. Ciente. Ciente, até o ponto de espera lá, o torre 295, 19. O azul 2710, segue a retaguarda do bonde da Gol, até o ponto de espera quando lá, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro na 019. Copiou o salto. Negativo. Segue o bonde da Gol até o ponto de espera quando lá, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro na 019. Flag da Gol, azul 2710. Alé 6225. Prossiga. Puxa, 07. Negativo, não chamamos. Azul 2713, o passe 3 autorizado, chama e táxi. Autorizado, pushback, chamaremos para o táxi 2723. 517, pouso autorizado no 0, 170 graus, 629, informa o tráfego decolando 17, não irá interferir. 7. Kilcea Lima, 1208, aos 32, bom voo. Ah, tá 1208, Kilcea Lima. O decimal 1. 351, azul 4201. Obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia. Papai Romeu Kilo, Serra Lima, decolou da 197, sai da arma. Me mantém nível 160, direto posição Elefa. Serra Lima. Autorizando para o destino, ou então Árvore, que é após Árvore, direto destino. O Serra Lima inicialmente voa Elefa. Quando a 30 milhas delta Mike Echo, o controle fará reautorização. Ciente, direto Elefa, aqui o Serra Lima. Salvador, o gol 1865, posição meia dúzia, pushback acionamento. Gol 1865, aguarde. Aguarde. Da 6211, pode para o plato, pode já. 6211, não tem ponto de espera, com as instruções. Boa, boa. 517 aos 34, direita 121, décimo 9. Direita 129, está 547. Fala, tem previsão, jogou 1865. Aproximadamente 5 minutos. Tá 357, outro de ataque Alfa, reportagem de ataque 6 Juliette. Ataque Alfa, portaria 6 Juliette. Valeu, Matheus, na 2782783. Na próxima ataque tem 64 a bordo, 3:15 de autonomia, alternando Salvador. 2783, autorizado ataque 7 ao ponto, espera parte 1 no Índia, quando lá torre 118, decimal 95, ajuste